escuridão da vida, tu não sabes pra onde ir. Senta cheio de motivos pra parar e desistir. Uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída. Mostrar-te.